Fogo no museu e fogo na Amazônia. Foda-se o sistema, eu tô na Babilônia. Tudo que restou são cinzas de memória. Sangue pelas ruas, morte nas escolas. Pobre morador, com medo até da sombra. Do nada uma bala perdida te encontra. Menos empregada, mais insegurança. Prende um viciado e mata uma criança. Urubane, mas se divertindo, manipulando essa massa. Pela estrada mais sombria, o pobre caminha pro nada. Parafalca 47, guarda-chuva, chuteiro de 3. E se for da arma utilizada, por 80 tiros de uma vez. Menos um favelado, mais uma mãe que chora. Mais um preto morre trabalhando. Mais um preto morre indo pra escola. Me diz quanto vale um preto morto. Menos com gol na copa. Já que preto e maconha não presta, quanto vale um avião de coca? Como se torna uma celebridade, vivendo em tempos de calamidade. Para faca 47, guarda-chuva, chuteiro G3. E se for da arma utilizada, nós viemos pra matar você. Foda-se o sistema, eu tô na Babilônia. Tudo que restou são cinzas de memória. Sangue pelas ruas, morte nas escolas. Pobre morador, com medo até da sombra. Do nada uma bala perdida te encontra. Menos empregado e mais insegurança. Prende um viciado e mata uma criança. Fogo no museu e fogo na Amazônia. Foda-se o sistema, eu tô na Babilônia. Tudo que restou são cinzas de memória. Sangue pelas ruas, morte nas escolas. Pobre morador, com medo até da sombra. Do nada uma bala perdida te encontra. Menos empregado e mais insegurança. Prende um viciado e mata uma criança por hoje. Centenas de pessoas se aglomeram para assistir ao show de um funkeiro. É o MC Orochi. Ele aparece como atração principal em um anúncio de um festival que aconteceu sexta passada na comunidade. No meio do público, homens fortemente armados. É possível ver pelo menos 10 fuzis. Um deles com mira telescópica. O procurado MC Orochi afirmou o seguinte: não escolho público, canto para ricos e pobres, já que a cultura pertence a todos. Disse ainda que o fato de o Estado falhar em controlar essas áreas não pode cercear o direito à cultura. No final só restam cinzas, nós somos luz e fogo. Quem manda a negatividade? Salvando minha família como uma tempestade. Sobre a Amazônia, me diga o que você vê depois que fecha os olhos. Minha vida vai muito além das ilusões de uma celebridade. Todo correria tem a essência do celebridade, tá ligado, meu? Menos vaidades e mais verdades. Vivência e realidade. Saber usar uma queda difícil como um trampolim pra prosperidade. Lembrando sempre que uma dificuldade é apenas um intervalo entre duas felicidades. E que um criminoso pro sistema pode ser um herói pras comunidades. Nenhuma joia brilha mais que o olhar de um amor sincero. Nenhum dinheiro compra felicidade, mas não é só isso que eu quero.